que me criou. Eu adorarei somente ao seu comando. Eu obedecerei. Vida, que deu minha vida, que para si resgatou, encheu-me com seu espírito.